pioneiro do estado do Paraná. Sintonize, hoje, Terra Nativa, Cornélio Procópio, Açaí, Ribeirão do Pinhal, formam o Grupo Norte do Pinhal, Terra Nativa, atingindo 40% do Paraná e sul de São Paulo, levando o melhor da comunicação para seus ouvintes. Uma empresa do Grupo Brena, de comunicação. Rede Terra Nativa, a rede de rádio que mais cresce no estado do Paraná. Nossa, melhor eu tenho que comprar medicamentos abaixo, busque no ótimo atendimento. Estou na farmácia Farmácia de Saúde do nosso amigo Alan Vinícius. Lá você encontra os melhores preços em medicamentos, produtos de beleza, higiene pessoal e toda a linha de proteção para o seu bebê. Quer fazer ainda mais economia? Seja um associado do plano Fures Plan, pois o associado Fures Plan tem descontos exclusivos e especiais para com suas compras na farmácia Farmavida e Saúde. E você ainda concorre a vários prêmios e brindes. Localizada na Avenida Prefeito Antônio Francisquinho, 1374, esquina com Alfredo Luiz Batista, próximo ao posto de saúde, no centro de São Sebastião da Amoreira. Telefone 3225714 ou 999066965. Farmavida e Saúde e Plano Fures Plan. Uma parceria de economia, comodidade, humanidade, auxiliares e associados. E a Cepal, para o seu lado, que é a nossa receita de saúde. Não pode ser Cinco Trota, 261, Rádio Terra Nativa AM, 810 kHz. Cornélio Procópio para a Rádio Terra Nativa. Uma emissora afiliada ao Grupo Brena de Comunicação. Terra Nativa, 810. A mais sertaneja do Brasil. Cornélio Procópio Paraná. Agora, trombone Terra Nativa. Dentro de tudo que está acontecendo à sua volta. Notícias e o mundo dos esportes. Trombone Terra Nativa. A apresentação, Nelson Almagro. Nelson Almagro! Muito bom dia para você que está ligado aqui na gigante do meu Paraná, na Rádio Terra Nativa.